vida bate, faz samba, ensina. Vem comigo nessa dança, vem sentir essa batida. Eu já chorei sozinho na calçada, já pensei que era o fim da estrada. Tanta gente apontando meu erro, mas eu levantei, dei risada do medo. Hoje eu aprendi com cada tropeço, a dor também constrói o meu endereço. Cada queda foi lição de escola, e agora eu canto bem alto lá fora. A vida bate, mas também ensina, no coração só leva alegria. De cada tombo eu fiz melodia, e hoje eu danço sem medo de ser feliz. A vida bate, mas também ensina, só quem aguenta é que valoriza. A cada volta a gente realiza, e ser feliz é nunca desistir. Vem dançar. Já quis sumir, já pensei em parar, mas o samba não me deixa desanimar. Entre lágrimas e gargalhadas, eu percebi que a vida é abençoada. Hoje eu não guardo mágoa de ninguém, quem me feriu me ensinou também que cada dor é só mais um degrau pra minha estrela brilhar no final. A vida bate, mas também ensina, no coração só leva alegria. De cada tombo eu fiz melodia, e hoje eu danço sem medo de ser feliz. A vida bate, mas também ensina, só quem aguenta é que valoriza. A cada volta a gente realiza, e ser feliz é nunca desistir. Quem anda bate, mas também ensina, no coração só leva alegria. De cada tombo eu fiz melodia, e hoje eu danço sem medo de ser feliz. A vida bate, mas também ensina, no coração só leva alegria. De cada tombo eu fiz melodia, e hoje eu danço sem medo de ser feliz. A vida bate, mas também ensina, só quem aguenta é que valoriza. A cada volta a gente realiza, e ser feliz é nunca desistir. Oh, oh, bate, bate, mas ensina. Oh, oh, a gente aprende ainda a rima. Oh, oh, ainda bate, mas ensina. Vem dançar, vem sorrir, vem curtir a vida.